Gala do Desporto de Oliveira do Hospital, no fundo, uma homenagem que se impõe, no nosso entender, que se impõe todos os anos àqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem de uma maneira especial para o prestígio desta atividade, para o prestígio do desporto no Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, amanhã, o que teremos, para além da distinção e da atribuição dos votos de reconhecimento municipal, que são aquele reconhecimento que o Executivo Municipal vai fazendo ao longo das diversas reuniões de Câmara, consoante os feitos que vamos conquistando um pouco por todo o Conselho, com atletas ou agentes desportivos do Conselho ou com ligações ao Conselho, e depois temos também os prémios por categoria que iremos distinguir consoante também os resultados desportivos, mas também o trabalho associativo, que é notável, e que vamos tendo também um pouco por todo o Conselho, pela região e até pelo país, com agentes desportivos de Oliveira do Hospital a destacarem. Isto porque em Oliveira do Hospital há muito para ser homenageado na área desportiva. Sim, uma das riquezas do Conselho de Oliveira do Hospital é sem dúvida também a nossa variedade, o nosso ecletismo e a nossa qualidade na área do desporto. E perante isso nós teremos então várias categorias de prémios, que serão 15 no total, onde desde os mais jovens, categoria de formação, passando pelo séniores e tendo também várias distinções, desde o prémio reconhecimento, prémio dedicação, prémio associação desportiva do ano, prémio carreira e o prémio prestígio. Este ano, esta gala tem também uma categoria nova, que é o evento desportivo do ano, que nos permite também destacar um dos eventos, e temos vários no Conselho que muito orgulham Oliveira do Hospital, alguns dos quais são já uma marca de referência na região, e quisemos também que esses eventos viessem aqui a ter o seu reconhecimento. Abrimos também a possibilidade de o próprio público ter proposto agentes desportivos para depois serem analisados e votados pela comissão que foi criada para esta Gala do Desporto e que representa, no fundo, quer as modalidades, quer os clubes que existem, federados que existem no Conselho de Oliveira do Hospital. A esta altura, certamente, já foram escolhidos as pessoas, as entidades e os agentes desportivos que vão ser homenageados. Foi difícil essa tarefa? Sim, foi difícil porque foi escolher os melhores de entre os melhores. E, como lhe disse, temos uma riqueza e uma qualidade que nos permite dizer que Oliveira do Hospital deve, de facto, reconhecer o mérito de todos os agentes desportivos que aqui desempenham funções na área do desporto. O município de Oliveira do Hospital reconhece e também aproveita esta oportunidade de dizer que também é com orgulho que somos reconhecidos. Isto para informar que no passado domingo, na gala da Associação de Basquetebol de Coimbra, uma gala distrital, o município de Oliveira do Hospital foi também reconhecido como entidade do ano, como premiando um pouco também o que se faz em Oliveira do Hospital ao nível do desporto e, neste caso em particular, com a ligação ao basquetebol, onde, claro está, não se dissocia também o trabalho que é feito por todos os parceiros, e este prémio será partilhado por todos os parceiros e, neste caso específico, também com o Sampaiense Basquete, porque é quem connosco trabalha em específico o basquetebol.